sala, dois, três, assim, ó. Faz falta o diálogo para não apertar o gatilho. Atenção dos pais para os filhos. Um abraço, sorriso, carinho, que hoje são substituídos por aplicativos. O diálogo para não apertar o gatilho. Atenção dos pais para os filhos. Um abraço, sorriso, carinho, que hoje são substituídos por aplicativos. A tecnologia veio para nos beneficiar mais. Em grande escala consegue nos distanciar. Faz falta um abraço, sorriso, carinho, que hoje são substituídos por aplicativos. Faz falta as crianças brincando na rua ao anoitecer. A violência não permite que isto venha acontecer. A dona aranha subiu pela parede, veio a música sem conteúdo e a desfocou. Algumas coisas hoje já não são mais praticadas. Devemos resgatá-las para serem relembradas. Respeito às pessoas está se tornando escasso para a espécie humana. Isto é um fracasso, inversão de valores é algo que subtrai. Até honestidade foi passada para trás. Muitas coisas têm que serem repensadas. Um, dois, três, faz, faz, faz. O diálogo para não apertar o gatilho. Atenção dos pais para os filhos. Um abraço, sorriso, carinho, que hoje são substituídos por vai, vai. O diálogo para não apertar o gatilho. Atenção para os pais e os filhos. Um abraço, sorriso, carinho, que hoje são substituídos por faz falta menos noção, menos discurso. A melhor das boas intenções sem ação não muda o mundo. Faz falta respeito em sala de aula. Honrar pai, mãe e manter a calma. Ensino de qualidade, disciplina nos lares. Pais e filhos nos parques, distantes dos bares. Ser humano ousado para alcançar bom resultado. Desperta e anda e será bem compensado. Ser mais tolerante, respirar bastante. Adquirir conhecimento, gerando a cadeia de um elefante. Gestos sinceros de gratidão, onde vocês estão? Parece que a sociedade os jogou em um porão. Faz tipo, faz, faz, faz, faz, faz. Vem comigo, faz, faz, faz, faz. O diálogo para não apertar o gatilho. Atenção dos pais para os filhos. Um abraço, sorriso, carinho, que hoje são substitutos por faz, faz. O diálogo para não apertar o gatilho. Atenção dos pais para os filhos. Um abraço, sorriso, carinho, que hoje são substitutos por aplicativos. Faz falta. DJ Elvis.